vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando, vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando. Aí, mano, Brau, quem tá doido que se segure, segure, segure, segure, segure. É muito louco, sacode o pescocinho. É muito louco, sacode o pescocinho. Vem no zigue-zague, zigue-zague do ombrinho. Vem no zigue-zague de Dezelis e Juninho. É muito louco, sacode o pescocinho. É muito louco, sacode o pescocinho. Vem no zigue-zague, zigue-zague do ombrinho. Vem no zigue-zague de Dezelis e Juninho. Zigue-zague no cenário 3D. Eu sou do pop e quero ver tu endoidar. O zigue-zigue-zague treme o ombro sem parar. Agora treme, treme, treme, treme o ombro, irmão. Treme, treme, treme, treme o ombro, irmão. É o super pop que tá botando pressão. DJ Alice e Juninho, zigue-zague vão fazer. É o super pop botando pra tremer. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando. Vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando. Piando, piando, piando, piando, piando, piando. Vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando. O maior sucesso em Tecno Melody, Marrom Branco e Isabelense. DJ Fábio Marito Bense, o sucesso das produções. Piando, piando. É muito louco, sacode o pescocinho. É muito louco, sacode o pescocinho. Vem no zigue-zague, zigue-zague do ombrinho. Vem no zigue-zague de Dezelis e Juninho. É muito louco, sacode o pescocinho. É muito louco, sacode o pescocinho. Vem no zigue-zague, zigue-zague do ombrinho. Vem no zigue-zague de Dezelis e Juninho. Zigue-zague no cenário 3D. Eu sou do pop e quero ver tu endoidar. O zigue-zigue-zague treme o ombro sem parar. Agora treme, treme, treme, treme o ombro, irmão. Treme, treme, treme, treme o ombro, irmão. É o super pop que tá botando pressão. DJ Alice e Juninho, zigue-zague vão fazer. É o super pop botando pra tremer. Não para, não para, não para.